momento, querido ouvinte, eu sou Guilherme Andrade. Olá, pessoas! Aqui quem fala é Bruno da S. Olá, meus caros! Aqui quem fala é Gabriel Lira. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Para... O comentário que eu mais me amarro é esse maluco aqui. Cada hora uma desculpa pra poder dar o cu sem rótulos. Não, cara, a masculinidade, ela foi pelo ralo a partir do metrosexual, cara. Depois do metrosexual, acabou esse lance, entendeu? Tipo, é isso aí, você pode ser o que você quiser, mano, foda-se. Não, e tem outra coisa, o que a pessoa deixa de fazer ou não da particularidade dela, isso não define a pessoa como mais macho ou não, porque não, é muito uma questão de atitude também, porra. Outro dia, é sempre assim, né, cara? É os caras que mais defendem o lado da, né, o lado direito da força, o bem da família e tal. Que é os que mais dá pinta, né? Eu tenho um conhecido assim. Aí o cara, tipo, pagando de machão e não sei o que e tal, aí falando que sai o novo filme do Top Gun, né, o Top Gun 2. Aí tipo, não, que o cara não sei o que e tal, que ele é o Tom Cruise, pegador, não sei o que. Falei pra ele, eu falei, cara, você entendeu que o Tom Cruise nesse filme Maverick, ele é gay, né? Não sei se você entendeu isso, mas ele é gay. Ele cara, é um viadaço, né? Ele, como assim? Ele beija a menininha lá, fala, cara, mas ele chora porque o amigo dele morreu, não é pela mulher. Tipo, o negócio dele é o amigo, né? É você, Guilherme. Tipo, eu acho que você não entendeu a parada. Eu tive um insight desse daí na Mulan. Na Mulan, quando o cara... Desculpa, eu nunca vi Mulan, me explica. Ah, é que o que acontece, na história da Mulan, tu sabe... Tu sabe, assiste. Tu sabe que na história da Mulan, a Mulan, ela... Na época lá, o governo tava chamando o pessoal mais velho da família pra servir. Uhum. No caso, na família da Mulan, não tinha nenhuma mulher. Então, quem iria era o pai... capenga, que não tinha como lutar, então sabia que ele ia ter que ir pra lá e ia morrer, né? Uhum. Mas aí, no caso, quem vai, a Mulan fala que vai, ela vai escondido, ela vai como fingindo que é um integrante homem, como se fosse um homem. Uhum. Aí, chegando lá, tem o chefe lá deles, né? Aí tem uma música do chamada Homem Ser. Homem Ser, seremos rápidos como rio. Aí tipo, aí tem uma cena que a Mulan, como homem, começa a fazer os negócios, aí o capitão só fica assim pra ele, ó. Aí quando a Mulan fala, descobre que ela revela que na verdade é uma mulher, ele faz tipo assim, ó, tipo. Tipo, tipo aquele filme do Ela é o Cara, né? Isso. Esse tipo filme assim, é baseado no Mulan. Faz, eu pegava também. Aqui. Pô. Eu tava. Esqueci de botar o negócio aqui, peraí. Isso aqui, cara. Depois que eu li isso aqui, eu entendi um bocado de coisa. Fez muito sentido pra mim. Dizer que um homem é heterossexual implica somente que ele mantém relações sexuais exclusivamente com o sexo oposto, ou seja, mulheres. Tudo ou quase tudo que é próprio do amor, a maioria dos homens hétero reservam exclusivamente para outros homens. As pessoas que eles admiram, respeitam, adoram e veneram, honram quem eles imitam, idolatram e com quem criam vínculos mais profundos, a quem estão dispostos a ensinar e com quem estão dispostos a aprender. Aqueles cujo respeito, admiração, reconhecimento, honra, reverência e amor eles desejam extinção em sua maioria esmagadora outros homens. Em suas relações com mulheres, o que é visto como respeito é gentileza, generosidade ou paternalismo. O que é visto como honra é a colocação da mulher em uma redoma. Das mulheres, eles querem devoção, servitude e sexo. A cultura heterossexual masculina é homoafetiva. Ela cultiva o amor pelos homens. E aí tem tudo a ver com isso que o Guilherme estava falando agora. Do Maverick e do Top Gun. É, a gente, os ídolos, eu quero ser o Rambo, eu quero ser não sei o quê. A gente sempre está voltado nisso, de pensar no outro homem como um objeto. O exemplo disso é a obsessão, por exemplo, de um jogador de futebol específico, por exemplo, entendeu? Sim. Não, e nessa aí, depois eu tava pensando, eu falei, cara, os anos 80 são os anos mais gays que existem, cara. Porque se você pega o rock... Mas tinha andrógeno! Entendeu? É! Tipo, o rock é o glam rock, né? Ou o love metal, né? Isso! Que tipo, é os caras andrógeno, vestido tipo Tina Turner, aquela... Pô, inclusive, eu não sei se vocês assistiram um filme Lord of Gods, eu acho. Não, Lord of Metals, da Netflix. Sim, mano. Né, ele chega até nisso. O cara é tipo, não, que não pode ter mulher no metal e não sei o que é coisa de macho. Aí a menina olha assim os pôsteres dos caras, tudo de couro e não sei o que. No Manowar. Isso, Axel Rose de cuequinha e tal. Calma, aí tipo, você vai pro cinema, aí é o filme de brucutu. Que é os caras tudo musculoso, melado de óleo e, tipo... até as mulheres que tem nos filmes são masculinizadas, entendeu? E, tipo, por todo lado prima... você vai, tem isso. A mulher do meu primo, quando casou com ele, deu uma entregada nele, né? Que ela contou que, assim, na primeira saída que eles deram... Meu primo tem 50 e poucos anos... Então ele foi jovem durante o auge dos anos 80, esses filmes que a gente vê hoje em dia. E aí ela fala assim, não, porque a primeira vez que eu saí com o Carlos, né, meu primo, assim, ele me levou pro cinema. Só que aí ele me levou pra ver Cyborg, o Soldado do Futuro, do Jean-Claude Van Damme. E eu fiquei... puta, porque eu não falei porra nenhuma e eu vi uma hora e porrada de Van Damme, fiquei puta com isso. Mas só que depois você me levou pra sair e aí o resto é história. Mas a grande... Por que eu tô falando disso? Vem agora. Por causa dos homens musculosos. Que dos homens. Ah, então, tá. Uhum. Meu primo é um militar, né? Meu primo foi... Então assim, cara... É essa obsessão pelo... É tipo aquela parada do... É porque hoje em dia as coisas podem ser mais expostas, né? Nessa época, uhum, até ali os anos 2000, tinha que ser meio que mascarado. Mas, uhum, tipo assim, igual a história lá do filme do Troia, né? Eu não cheguei a ler a Ilíada, mas eles falam que o Aquiles, ele tinha um namorado, né? Que aquele primo, uhum, ele não era primo, né? Era um amante. Exatamente. E, cara, exato, se você pegar o filme do Troia... Cara, quem é que vai atrás do outro lá sozinho, tipo, chama ele pra batalha na frente do reino dele, desafia ele por causa de um primo, cara? Tipo, não, porque você matou meu primo. Não, cara. Você matou meu primo. Primo. Chateada. Você faz isso porque o cara matou a pessoa que você ama, tipo, sua paixão da sua vida, entendeu? Não é... O Aquiles não era aquele machão todo, entendeu? Não que tenha problema do cara gostar de homem, mas, tipo, não é. Ele não era aquele pegador de mulher que eles apresentam no começo do filme, que o cara tá com três mulheres peladas. Não, ele não é aquilo, cara. Já gostei, não. Deixa eu pegar aqui. A coisa que eu sei de Jojo é aqueles... vídeo no YouTube que o cara pega áudio de WhatsApp e coloca. Aquilo é maravilhoso. maravilhoso, cara. É muito puta bom. Puta que pariu, aqui, mano. A única referência que eu tenho é essa. Caralho, deixa eu achar essa porra, isso é muito engraçado. Porra, tem um vídeo do cara que ele pega um viadinho, ele é um caminhoneiro, é caminhoneiro que chama o vídeo. Aí ele vai, chega no bar e o viadinho quer dar pra ele, não sei o que, ele leva no... Nossa, cara, é muito bom. Eu conheço um que tem a referência do lugar onde eu moro, que fala... Não, tem um da minha cidade também. Tem um daqui também, verdade. Ele conta... Que, cara? Como é que é? Papo... Papo otário. Papo otário. É muito bom, cara. Cara, aquele do churrasco... O cara chega, ô fulano, seguinte, nós tava conversando com o pessoal aqui, a gente vai te tirar, vai ter que te tirar do grupo do churrasco. Cara, a gente combina, cada um leva a sua cerveja, não sei o que, o cara leva carne moída e local e bebe a boêmia do tio do cara, do outro cara. Pô, aquele áudio é muito sincero, cara, não tem lógica. Entendi. Sim, galera. Banho dos Campeões. Daqui a pouco mais uma edição saúde. Confirmada, viu? A anterior foi um sucesso. E essa vai ser mais ainda. Acabou a bolinha. Cada um pega a sua necessaire, sua mochilinha. Banheiro. Tá? Não tem cabine lá. É só um espação. Então, chegou, tire seu sabonete e vá esfregando seu amigo do lado direito. E assim sucessivamente. Sem beijo na boca, sem frescura, sem viadagem, tá? É banhão de brother. Igual um dia desse no banho dos campeões, mano. Aí, porra, gente, na maior broderagem mesmo, coisa de brother, de macho, caralho. Um batendo punheta forte pro outro, né? Sem carinho, na pegada. Aí, punhetão. Aí um maluco não tentou beijar o outro na boca? E mano, dele foi um pauzão no peito dele. Pau! Sai fora. Quer chupar, chupa. Para negócio de beijar, não. Chupa o pau do cara aí, na moral, sem viadagem. E mano, foi a maior onda no banho dos campeões. Maior cagada. Amigos, só tô passando aqui para explicar as regras do banho dos campeões. Tem regra? Tem. É organizado, é um evento bom. Então tem regras. Única regra, não pode beijar na boca. Ah, mas pode ter penetração? Pode. Ah, mas pode enfiar o dedo no toba? Pode, vai estar ensaboado. Pode ir. Ah, mas é frescura dar uma mamada? Não é. Vai estar limpo. A neca vai estar limpa. A boca vai estar lá perto. Pode cair de boca. Não tem problema. Não é frescura, não é considerado gay. Agora, se beijar na boca, tá limado. Vai ser excluído. O Bruno, coloca esse que eu coloquei. Representativo. Coloca esse último que eu coloquei aí no chat pra tu ver. O beijo na boca, ele simboliza o amor, cara. Então não tem que... Nem a prostituta deixa beijar na boca dela. Então, tipo. Isso. Sabe que eu fico puto? Camarada me bota no grupo aí agora de Nova Iguaçu. Aí bota três camaradas no grupo que fazem faculdade lá com a gente. E uma puta de Nova Iguaçu. Aí perguntaram onde eu tava, falei que tava no recreio. Não, você faz o seguinte, você vem pra cá agora, porque tem uma mulher muito gostosa, ela tá aqui no grupo e ela cobra R$300 por hora. Eu falei, oi? 300, vem Leandro, vem com vontade que é 300 por hora. Falei, mano, por R$300 por hora, eu passo ali na Praça Paris, ali na Lapa, e boto 82 travestis dentro do carro, com a porra de um peito grande pra caralho, meu irmão, a bunda enorme, eu dirigindo as pirocas, tudo batendo na minha cabeça, travesti, tudo eufórico pra caralho, gritando, sou o rei com R$300, porra. Caralho, R$300, vou fazer o seguinte, manda a mulher embora que eu vou aí dar o cu pra vocês, porra. Não tem ideia, R$300, ela vai dar cu? Não vai, eu vou dar R$300 de cu e vou sair daí, são quantos vocês? Três? Então, vou sair com R$1.000. Caralho, o nego tá brincando, filho. O nego tá pensando que essa porra é assim. Ah não, vem que é 300. Caralho, o nego tá dando na rua de graça, filho. O nego tá fudendo igual um mendigo na rua. Tu sai da igreja, pega uma irmãzinha, irmã, paz do Senhor, chega aí, Vral. É assim que tá. Aí o nego quer 300. Tomar no cu, né? A gente tem que ser muito otário, pô. Pai, eu acho que eu tô me chamando, peraí. vagabundo tá maluco, rapaz. Cara, eu não sei como é que vocês escutam o carioca. Mas, bicho, carioca escutando carioca, sabe o quanto é engraçado. É tipo, é esculachado, né, cara? É, bicho. Porra. Aquela. No Big Brother, que o nego ficava falando que o Douglas Silva ria debochado. Porra, não é, mano. A gente vendo ele e o Pedro Scooby, quando ele e o Pedro Scooby ficavam trocando na piscina, era um negócio muito engraçado, porque aquilo é muito Rio de Janeiro. Até que o negócio do Scooby viajar é muito Rio de Janeiro. Eu morri de rir com aquilo. Não, esses áudios dos carioca é mais engraçado. Porque os caras. Tem um do policial, com o cara falando que vai virar Polícia Federal Rodoviária lá no não sei aonde, no Pará, um negócio assim. Que vai chegar no puteiro, vai botar arma e não sei o que, e vai virar o rei da cidade. Porra, e o cara é carioca, é muito engraçado. Não. O carioca é esculachado. Eu gosto desse negócio desse. Que eu quando recebe. Você recebe do nada. Polícia Federal Rodoviária. Os senhores não serão juízes, promotores, defensores. Eles não andarão de terno e gravata e não serão a nata da sociedade. Vocês serão aqueles caras foda que toda mulher vai querer dar se você for solteiro. Vai botar uma pistola na cintura, uma porra do distintivo. Quando parar a carreta lá na puta que pariu que você vai, porque você não vai ficar bonitinho aqui no sul, você vai lá pra cabeça do cachorro, você vai pra fronteira, onde a Coca-Cola custa R$26 uma latinha de Coca-Cola, e o pão chega duro, porque quando foi feito há 15 dias o pão, porque não tem como chegar nada lá, e a apostila custa R$1.500 a porra do frete, você vai chegar, a droga vai estar debaixo da carga de tora de Taúba e você não vai poder botar o caminhoneiro para tirar, senão você vai responder pela 489 de 1965, seu arrombado. O que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que subir na caminhonete, ter a mesma energia do Tio Evandro e arrancar as tora para achar a droga. É isso mesmo, é trabalho de peão, mas é um peão com uma 40 na cintura, um distintivo de Polícia Federal, e, irmão, pode dar carteirada em todos os puteiros. Evandro, posso? Lógico que pode. Você chega lá e fala assim, eu nunca fiz, mas você fala, eu não gosto de puteiro, não gostei. Eu tinha raiva de puteiro porque eu trabalhava na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Adivinha onde dava as brigas? No puteiro. Evandro, você já bateu em muita gente? Já. Inclusive nas putas. Entrava, tomava todo mundo borrachado. Evandro, você era violento na Polícia Militar? Muito violento. Evandro, você pegou dinheiro? Nunca. Sempre fui honesto pra caralho. Mas porrada sobrou, irmão. Eu dei porrada em todo mundo. Homens, mulheres, crianças, velhos e adolescentes. Todo mundo tomou. Tem uma história que eu fui trabalhar no Maracanã quando era. Vai tomar no cu, cara. Me jogaram no Cefap pra fazer. Aí fui, eu tava fazendo curso no 10 e me jogaram no Cefap. Fui pro Maracanã, o capitão falou assim, não, olha pro campo, olha pra geral. Eu falei, porra, Fla-Flu, você olha pra onde? Olha pro campo. O que que aconteceu? O desgraçado do favelado, é isso mesmo, favelado, feio pra caralho. Mijou na latinha de Coca-Cola e mandou, irmão. O calor desgraçado, 4h30 da tarde, num domingo. Aquela porra bateu nas minhas costas até hoje, eu tenho uma raiva, cara. Aquela, e a latinha subiu e o xixi veio e chegou a entrar no meu nariz. Eu fiquei todo mijado. Porra, mijo de favelado. A porra dos favelados, aquela criolada do cara, todo mundo rindo. Eu falei, caralho, meu irmão. O capitão chegou e falou, que porra é essa, Lobão? Eu falei, porra, o cara jogou o xixi em mim, capitão. Aí o cara falou, caralho, quem foi? Eu falei, não sei, tá todo mundo sem dente, feio, camisa do Flamengo, olhando o radinho, sei lá, foi ali. O capitão reuniu todo mundo e falou, foi mais ou menos aonde? Ali, ó, fatia daqui, aqui, bate em todo mundo. Eu falei, é comigo mesmo. Foi o primeiro ato de execução de maldade e crueldade que eu fiz, cara. Puta que pariu, cara. Eu vou pro Estado Islâmico. Não, brincadeira, não vou. Eu vou combater o Estado Islâmico, eu vou dar tiro no Estado Islâmico. Ai, se fuder, que delícia. Ali eu descobri que eu gosto de bater nas pessoas. E ponto. É uma coisa que eu gosto de fazer e tive que me controlar por anos pra não dar merda. Mas eu gostava de ser policial, cara. Mas eu gostava de ser policial. Caralho, bicho. É muito esculachado. Então, o legal é que tu vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando na história. Porra. Não, acha aí o do churrasco. Põe aí o do churrasco. O do churrasco é foda, mano. O do churrasco. Caralho, sabe por quê? Porque o do churrasco. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Fala, Giovanni. Cara, infelizmente te removi ali do grupo, cara. A festinha ali, o churrasquinho final de semana não foi legal, cara. Tuas atitudes, o pessoal tá me chamando a atenção. Porque assim, cara, foi combinado o quê? Cada um levar a sua gelada e a sua carninha, um pedacinho de carne, um filezinho, uma paletinha 7, picanha, o que tu quisesse levar pra fazer na hora, descongeladinho, jogar na grelha, fazer, tá pronto pra comer, deu, cara. Cara, eu não acredito que tu fez isso, velho. Olha que tu entregou teu pedaço de carne enrolado em duas, três sacolas, cara. Aí eu vi que tava meio duro, beleza, deixei lá, deixar descongelar mais um pouco. A hora que eu fui abrir a sacola pra fazer, cara, não era uma bola de carne moída, cara. O que que eu vou fazer com uma bola de carne moída, cara? Vou enfiar no cu, velho. Porra, se toca, cara, todo mundo trouxe filezinho e tal, linguiçinha e tal, e tu me traz carne moída pra um churrasco, cara. Onde já foi falado que cada um trazia sua carninha pra fazer ali e deu, cara. Porra, que vacilo, cara. Por isso que tem me removemos, cara. E não vai ter mais, cara. Não vai mais colar com nós, cara. Na resenha ali não vai ter mais, cara. Porra, tu é folgado, velho. Porra, tu é inconveniente, cara. Xarope. Inconveniente, cara. Porra, e questão da cerveja, cara. Ô, velho. Porra, cara. Que demônio de cerveja é local, cara. Tava até a nota dentro da sacola. 11,50 caixa com 12. Demônio do mal local. Mas beleza, tu comprou, tu vai tomar a cerveja que tu comprou, é claro, não é? Não, tu vai lá tomar as boêmias do meu tio, cara. Meu tio tava puto, cara. Ele tava pronto pra te dar um tiro, cara. Tu compra uma merda de uma cerveja de 11 reais a caixa e tu quer tomar a boêmia dos outros, cara. Vai se fuder, cara. Te removemos e não vai entrar mais, cara. Vai tomar no cu. É isso aí, é pra tu aprender, cara. Deixar de ser bobalhão, cara. Porra, parece rapaz pequeno, cara. Só faz as coisas pra avacalhar mesmo, cara. Parece que faz de propósito. Cara, é muito cara. Honesto. Que louco, caralho, porra. Esse áudio é muito honesto, cara. É muito foda. O cara vai com toda a educação. Pô, cara. Me ajuda. Eu não duvido nada. O cara só foi lembrando da situação e puta que pariu, como eu tô com raiva, cara. Foi piorando, né? À medida que ele foi lembrando, vai piorando. Pô, cara. Pô, tava até chateado, mas não tem lógica, tem que se tirar mesmo. Porra, mas trocar local com boêmia é foda, maluco. 11,50. É 16 anos, Debs. Eu cheguei num cabaré velho que tinha lá em Iruaçu, chamava Cisne Branco. E aí eram as 4 horas da manhã e eu peguei uma rapariga e fui fazer o movimento circular com ela e ela foi falar no microfone. E aí ela desceu a língua lá embaixo e cutucou lá no ar de copa. E aquele trem foi bom pra caralho, ela terminou o serviço e eu fui embora pra minha casa. No outro dia eu pensei, puta que pariu, bicho, eu sou gay, que desgraça é essa? A mulher mexeu lá e eu achei bom. E aquele trem ficou uns 3 meses na minha cabeça, eu falei, eu vou voltar lá e vou mandar ela largar o dedo. Se ela largar o dedo e eu gosto, eu vou dar um tiro na cabeça dela de 765 e um na minha. Eu vou morrer, mas não vou queimar a rosca nem com a porra. Não vou dar esse desgosto pro meu pai, não. E voltei. E aí peguei a mesma rapariga que tinha, sei lá, seus 30 anos de folha. E aí ela falou no microfone novo e o pau torou, tá? E eu falei, larga o dedo. Quando ela largou o dedo, me veio a vontade de cagar da porra, mulher do céu. E o pingolinho baixou, eu falei, graças a Deus, eu não sou gay. Fui-me embora, passado uns 2 anos, eu fui tratar uma gonorreia que eu tinha pego, braba, que não curava nem com o caralho. Lembrei da história e contei pro médico. Ele riu, falou, não, moço, não é baitola não, é porque a terminação nervosa do cara é na beira do boga. Aí quando ela passou o dedo, você achou bom. Por isso que tem muita gente que faz beijo grego, você tá entendendo? O médico falou pra mim. Então essa foi uma situação fudida que eu passei. Aí tu vem contar essas historinhas velhas suas aí. Oxe, tu é besta, né, mulher? O medo do cara é isso, né, cara? Ela dela passando ar de copa. Caraca, mano. Essa é uma das coisas que eu mais gosto na nossa língua, velho. O fato dos vagabundos. Porra, a gente tem um cuzão, os americanos falam asshole, buraco da bunda. Porra, não foi. Aí é que o que? A mulher passa o dedo no ar de copa. Não, e só pra parar pra pensar, né? Porque é muito elegante você falar filho de uma meretriz, é. Filho de uma puta, filho de uma ronquifuça, e assim vai a variação do mesmo palavrão, mas do sentido é o mesmo. Exato. Entendeu? Cara, mas uma coisa que minha avó teve uma vez que ela falou comigo, falando que o que tem de pior, tu pode apontar... No Nordeste, tu pode apontar o dedo pro outro e falar filho da puta, mas tu não aponta e fala cabra safado. Cabra safado é foda. Cabra safado é foda. É igual o moleque. Porra, meu moleque. Moleque o quê? Não me chama de moleque não, porra. Você é louco, Caxeira? Vamos ver mais um. Essa porra é muito engraçada. Seu amante, esse somente o seu amigo. Uma vez, eu era moleque novo, aí um cara os caras estavam falando de mim que eu tinha uma cervejaria de sócio. Não, eu já tive um cabaré de sócio mais o Toninho. Toninho me convenceu a financiar um bordel lá em Redenção, em 1984. Aí eu falei com um colega meu aqui, ele arrumou nova rapariga aqui em Goiânia e mandou pro Fuenga nosso, lá em Redenção. Aí nós alugamos uma casa lá, tal, comprei os freezer e a porra toda. E bota-me essas porra dessas raparigas lá. E aí é o seguinte, nós custava esperar dar uma hora da manhã pra fechar o chimba, sabe? Pra fechar o foi e breava com essas mulheres. Moço, estourou um mês. Um mês que nós foi abrir o Fuenga, as raparigas deu um fecha em nós. Aí tinha uma delas lá, uma tal de Ceará, uma baixinha velha, de um bundão grande, de uma cara feia, mas pensa na mulher zangada pra porra. Rapaz, elas pegaram eu e o cabra, meu só, sabe, de buiar um caderno em cima da mesa. Poxa, que é isso? Não, nós queremos nosso dinheiro. Aí eu falei, não, não sei o quê. Falei, é, aí ela disse, tu acha que tu veio pra cá? Foi pra quê? Pra ficar por conta de vocês, tu acha que nós é um harém? Quando o negócio começa a movimentar, vocês fecham e ficam aí bebendo e encarrando nós. Agora tu tem que pagar, véi, só eu tinha 9 bimbadas com ela. Meu amigo, isso deu um pé de confusão. Resultado, pagamos. O pique velho pagou a porra das raparigas tudo. Encerrei minha atividade de empresário noturno. Despachei as putas. E nunca mais fui dono de cabaré. De cabaré, bora Brasil? Histórias de um empreendedor mal sucedido. Ai, tá. Não, não sei se o Guilherme conhece. Talvez o Bruno conhece por causa do... teve uma época aqui que no Rio ficou muito popular. Que é o Pegadinhas do Mussão. Conhece, Guilherme? Então, Pegadinha do Mussão. Peraí, deixa eu ver. Cara, peraí. Não, mas o Mussão é do cara... Nordeste, não é? É. Isso, mas ah, só tá, que ele... Que é. Só que ele... Os programas dele, geralmente... Agora ele vem, mas antigamente ele fazia lá e vendia pra cá. Uhum. Né? Hoje ele vem aqui mesmo e faz transmissão agora. Cara, é muito engraçado o Mussão, cara. Eu gosto muito das Pegadinhas. Não, e aí eu fui tentar ver aqui alguma coisa pra gente poder escutar. Caralho, só tem compilação de horas. Só. Só tem compilação de horas. Não, o Mussão no Nordeste, ele é forte, pô. Cara, eu pensava que era um velho. Não é nada não, cara. É novo. É, ele é cara novo. Ele foi, já foi lá num podcast do Tica Nicat. Isso, é isso que eu ia falar agora. O Tica Nicat, não. Ticaracatica, porra. O Liga cara que eu gosto desses comediantes, velho, é o Emerson Ceará. Agora que falou em Ticaracatica, eu vi quando ele foi lá. Puta que pariu, as histórias do Emerson Ceará são foda, maluco. Ele vai vir aqui em Nova Iguaçu. Ah, tá de sacanagem. Porra, vai. Porra, mané. Ele vai. Essa semana vai estar aqui em Nova Iguaçu. Vai estar o Murilo Couto. Ele... E daqui a 4 semanas vai estar o Defante. Não, o Murilo Couto é sacanagem, cara. Na Globoplay tem o especial dele de fim de ano. Ele faz o resumão do ano, cara. Puta que pariu, isso é muito bom, cara. Eu acho que o Murilo Couto... Ele é rápido, cara. Ele parece um duende. Fala muito rápido. Não, e ele pega um popularzão mesmo, cara. É. Se eu não me engano... O Murilo Couto agora, pode ser uma piada que ele tá preparando, algo assim do tipo, ele tá no Universo em Desencanto, tá? O que, que é o Universo em Desencanto? É o negócio do Tim Maia, porra. O Racional, ué. Isso. E caralho? Por quê? Todo o episódio isso agora... Isso existe até hoje, meu mano. Existe. Inclusive, a atual sede agora é Nova Iguaçu. Caraca! É. Por quê? Todo episódio do atual do The Noite, ele tá com a blusa do Universo Desencanto. Uhum. E quem é do Universo Desencanto não faz questão nenhuma em divulgar o negócio, porque faz parte. Eles dão o livro, inclusive eu tenho um volume do Universo Desencanto aqui em casa que minha mãe pegou. Vamos escutar Imunização Racional. Já dormi! Aí, e aonde que o Universo Desencanto aqui, ele fica aqui em Nova Iguaçu, fica na região chamada Andrianópolis, que dá uns 2 pulos, é Duque de Caxias. Vocês viram? Pô, mas... Música. o engraçado deve ser desse é um do CD, porque o pessoal gosta pra caramba e faz uma coisa. Esse CD é foda. Que beleza. Poder falar, eu tenho esse CD, eu descobri ele sem querer. Inclusive, dizem que foi por causa dessa instituição que ele depois se só afundou, né? Ah, não sei, mano. Porque, ao menos é como que é documentado no filme, né? Que ele descobriu que também tinha falado antes a esse dele. Não, o detalhe importantíssimo. Esse aqui, não tem no filme do Tim Maia, o cara vai e fala que, porra, não vai lançar, não vai lançar. Uhum. O Tim Maia vai e banca esse aqui. Isso. O vinil disso aqui faz alguém rico, mas CD, pouquíssimas pessoas têm. É numerado, velho. Eu descobri isso num dia que a gente foi... numa gravação que a gente foi fazer do Papo de Calçada, e aí a Angélica falou alguma coisa do Tim Maia, aí eu fui olhar minha estante, eu falei, caralho, eu tenho o volume 2 e eu nem sabia. Porra. Vale um dinheiro. Só aposentadoria, hein? Não, fora aqui, ó, nessa parte aqui da estante... é só quadrinho lacrado de uma coleção, fora as que eu tenho na casa do meu irmão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês onde que fica o Retiro Universo Desencanto. Mas tem umas paradas que a gente não meio que não percebe que vai virar, né? Tipo, vintage, algo de colecionador. Por exemplo, exato. Eu tinha um Mega Drive, funcionava. Eu acho que eu joguei no lixo. Caralho! Uma parada que hoje vale uma grana, cara. Vale. Eu tô pensando nisso no meu Nintendo 64, que eu tenho até hoje. Porra, não se disfarce. Ó, procura aí na Twitch, na Twitch TV, no Facebook, a Casa do Videogame em São Paulo. Maluco, hoje mesmo é dia de live. É, porra, o cara vende, maluco. Quando aparece, por exemplo, esses videogames um pouco mais antigos, como o Guilherme falou, Mega Drive, assim, porra, vale um dinheiro, bicho. Uhum. Ué, só a fita, eu tenho aqui o Mario 64, tem lugar que tá vendendo a fita por R$200. Caralho! Só a fita, 200, 150. Ó, se liga aí no mapa, ó. Aí no mapa mostra onde eu moro e o negócio do universo eles encontram. Ah, é, no dia que a gente fez isso você não tava. Peraí, deixa eu... Tava sim, pô, até mostrando onde que eu tava, onde eu moro. Deixa eu ver. Leia os livros. É muito legal, né? Universo de Desencanto. Ah, achei. É um outro lugar. Peraí. Em cima tá escrito assim, ó, Retiro Racional. Vê se você encontra um lugar chamado Retiro Nacional. Aí, ó, tá vendo aquela parte dali que é tipo um arco? É um arco de pedras. Uh-huh. E no meio é o arco-íris que tem no. Se tu prestar atenção no álbum, tem um negócio tipo um arco-íris. Aí ali, ó, o arco-íris ali no meio. Ah, tá, não, no outro. Até uma vez foi noticiado, uma vez que eles fizeram uma reunião, ficou todo mundo no chão deitado esperando a espaçonave chegar. Caralho, mano. Caralho. Vocês acreditam? Antes... Ah, cara, eu acredito, mas não na forma que eles pensam, não. Na forma que a galera pensa, não. Eu e minha mãe, a gente andou lendo aí um monte de livros de ciência e tal. E aí tem aquele cara, o Richard Dawkins, né, que escreveu um livro, Deus um Delírio. Ele fala que é o seguinte, a gente fica pensando em um monte de possibilidade de alienígena. Só que, aos olhos de qualquer outra raça, a gente sempre vai parecer alienígena. Isso. E principalmente porque a probabilidade de a gente ser a representação do alienígena para outros povos é exatamente por conta das condições que existem na Terra. Então, a gente, quem seria aqueles bichos? Você lembra daquele filme Inimigo Meu? Então, se não existir alienígena, bicho, Eles estão só olhando assim, falando assim, esse povo é estranho. Cara, olha, o que que eu acho assim? Tava discutindo uma vez isso com o professor da escola. Primeiro, a gente não vai, ao menos ao ver, que a gente não vai chegar a ser uma civilização de chegar para outro planeta e conquistar. Uma, porque o nosso corpo não foi feito para isso. É. E outra coisa também. Quando a gente conseguir ter contato com algo, demora muito. É muito longe, tudo é muito longe. Então, quando a gente tiver contato com algo e eles chegarem aqui, morreu. Ou quando a gente receber algo de lá de fora, a gente for lá ver, não tem nada. Uai. É muito longe. Eu li hoje no jornal que, por exemplo, o primeiro... Qual que é o nome? É, o primeiro telescópio lançado... como é? A Discovery 1. Não, o Hubble não. Mas a Discovery 1, ela foi... lançada nos anos 70. E aí ela já está a 9 bilhões de quilômetros da Terra. E eles estão com um problema que está demorando para atualizar o software da Discovery. Porra, 9 bilhões de quilômetros no espaço, mano. Que tamanho é isso, velho? Como é que onde chega lá? Não, e outra coisa. Cadê? Tem um, eu não sei se é o Discovery ou se é o Voyager. Ele tem um disco de ouro com transcrições de algumas coisinhas, para que seja o mais bruto possível para ter entendimento do que é gente, né? Uhum. E não voltou nada até agora. E também tem outra coisa, a gente conhece mais de fora do espaço... do que de dentro do nosso planeta. A gente não conhece boa parte dos bichos que vivem debaixo do mar. Sim. É só pra parar pra pensar de todo o peso que tem que suportar da água, porque a gente acaba esquecendo que água também tem um peso. Sim. Então, pro cara chegar no fundo lá da mais profunda da água, precisa de um equipamento super forte. Mesmo assim, aonde que foi, não... Um equipamento mais forte do que o que ele precisa pra ir pro espaço. Pra aguentar a pressão atmosférica. Que a única coisa que ele tem que ir pro espaço é passar pela resistência do ar e conseguir ficar tendo combustível pra sair. É, mas o problema é o frio, né? O problema é o frio. Não, o problema não é só o frio, não. O problema é o frio, o tempo e a resistência do nosso corpo. Porque só do cara ficar na órbita, por exemplo, a gente tem muito problema que o sangue não desce direto pra panturrilha. Porque, por exemplo, eu tava vendo lá um negócio que o cara falando, que é o seguinte, o nosso corpo, ele é acostumado com a nossa gravidade. E tem até algumas pessoas que falam da área de saúde que o nosso segundo coração é a panturrilha. É o quê? A panturrilha é o nosso segundo coração. Por quê? Devido à gravidade, o sangue desce, correto? A panturrilha, ela é toda musculosa. Então, conforme você anda, conforme você vai fazendo, o sangue, ele acaba voltando também de uma certa forma. Uhum. Então, sempre fica nesse ciclo, assim. Quando você tem no espaço, a força que você faz no seu músculo, por exemplo, impede que ele volte. Por quê? Ele já vai estar todo concentrado em cima, de alguma forma. Uhum. Seu movimento é muito limitado, seu esforço muscular é pouco, né? Tanto que quando a galera volta pra cá, não atrofia igual a pessoa para de andar. Sim. Mas a densidade óssea da pessoa diminui de certa forma. Uhum. Boa parte do desenvolvimento muscular da pessoa fica... uma certa deficiência em relação a isso, até o organismo da pessoa, porque a pessoa vai ver mais de um pôr do sol, mais um de nascer do sol, então o todo porque a gente, por exemplo, quando a gente está com pouca luz no ambiente, a gente fica com o nosso corpo um pouco mais relaxado, um pouco mais fraco. O cara vai, e isso baixa conforme fica escuro, então o cara vai ficar fazendo isso várias vezes no mesmo dia, entendeu? Sei lá quanto pôr do sol, quanto nasce do sol o cara vai ficar vendo. É igual a parada de por que no frio a gente dorme mais. Porra, não fala não. Você tem que, pra dormir, você tem que abaixar a temperatura corporal, sabe? O nosso corpo, ele tá acostumado a, tipo, abaixar a temperatura. Quando abaixa a temperatura corporal, aí ele tá preparado pra dormir. Mas no e frio você... a gente fica com mais sono. E você só descansa, o seu corpo descansa realmente só quando tá no sono profundo, porque enquanto você ainda tá no processo do descanso, teu corpo ainda tá diminuindo, o metabolismo ainda tá processando. Então muita coisa faz sentido mesmo. Não, sério, eu mesmo. Porque, maluco, a Renata fica puta comigo. Não importa a circunstância. E ela já falou isso pra mim milhões de vezes e me comprovou. Não importa a circunstância. A hora que eu quiser dormir, eu durmo. Ela fica puta com isso. Só que, por exemplo, bastou eu entrar num carro que eu não estou dirigindo. Se o carro tiver fresquinho, então, fudeu, eu ronco. Aí, pô, por quê? Agora você falou, pô, baixa a minha temperatura rapidinho. Somos dois. Eu sou assim também. Do calor eu não durmo direito. Exato. Porque aqui na minha cidade faz muito calor, né? Eu já mostrei pra vocês, né? Na época do calor faz, tipo, 29 graus. 3 horas da madrugada tá 29 graus. Fora. É muito quente aqui. Então, eu... Não chega nessa, sabe? Eu não consigo baixar essa temperatura, então o corpo não relaxa. Igual agora chega no frio, ao contrário, eu durmo pra caralho. E aí caralho, é seco, né, o Guilherme? Hã? Aí é o calor seco, né? Aqui chove muito pouco. Então, não sei o que é melhor, o que é pior, mas... eu sei que na época do calor aqui é muito complicado, então eu quase não descanso. Fico aqui quando é. Aqui é 8,80. Ou tá muito frio e chove, ou tá muito calor e do nada chove. É litoral, né? Região litoral. Lá em Ilhéus é assim também. Quando eu morei lá, assim, nada chovia. Não, e quando chove, é aquela. Pode chover, óbvio, fraco, mas quando tá no verão, é aquela chuva grossa. Uhum. Não é à toa que. Pancada, né? Não é à toa que. Até uma vez eu falei com a. Com a Crisina falando que lá onde que ela mora, quando chove, não chove aquela chuva igual aqui, que é aquele negócio que derruba as coisas e do nada as coisas mudam, né? Chove pouquinho às vezes, não chove muito, chove devagar. Uma chuva moderada, né? É, né? Mas é doideira, cara. Tipo assim, eu não acredito. Acreditar é forte, né? Mas eu não acho assim que tenha vida fora da Terra próxima, não. Acho que são condições muito específicas. E até algumas pessoas falam questão de probabilidade, né? Você assistir aquele. Como é que era aquela série lá que era do Carl Sagan e. Cosmos. E fala a questão da probabilidade, né? Que tipo, porque o universo é muito grande e tal, é infinito, e a probabilidade de ter, tipo, em algum lugar vai ter, né? Tipo, você tá fazendo probabilidade com o infinito. Mas a quantidade de vida diferente que tem na Terra também, meio que preenche essa probabilidade, entendeu? Isso, e também tem. E a nossa visão de vida. É muito egocêntrica, muito egoísta também. Você quer ver um exemplo? Os dois últimos anos, a galera fala que o planeta Terra morreu. Não, o planeta Terra morreu não. Pagou a convivência do ser humano, mas os bichos continuaram sendo bichos. As plantas continuaram respirando. Sim. Tiveram até um alívio das nossas ações, por exemplo. Né? E sem falar que também a definição de vida é muito... esquisita. Sei, mas é tipo assim, são muitos fatores que tem que convergir. Tipo, se você for pensar em probabilidade, é uma probabilidade muito pequena, né? Tô falando de cálculo matemático mesmo. É porque é tipo assim, são condições em cima de condições. Tem até uma, deixa eu ver aqui. Que eu conheço, no caso, que é a teoria do grande filtro. Isso, ele fala isso aí. Grande filtro. Que o grande filtro, o maior que tem, é o tempo, né? E de uma ou outra. Ou a gente tá num momento muito recente, ou a gente tá num momento, o planeta Terra, tá num momento onde tudo se extinguiu e a gente apareceu agora no finalzinho, ou ao contrário também. Tipo, então, existe até essa probabilidade de outras civilizações, outras vidas terem existido ou existirão depois que a vida na Terra se extinguir. Inclusive, outras vidas aqui mesmo, né? Por exemplo, a pessoa... Por exemplo, a pirâmide, por exemplo, a pirâmide de Gizé é um dos elementos das sete maravilhas do mundo mais antigos que a gente tem, correto? E mesmo assim, sofreu o tempo de erosão. O planeta Terra está tanto tempo aí que de repente teve tantas outras construções megalíticas e sofreu com o tempo de erosão também. E hoje é um morro, hoje é uma pedra grande, ou hoje é outra coisa, e não tem como a gente identificar. E sem falar que, por exemplo, vamos supor assim, na Amazônia, né? Diz aí algumas pessoas que hoje o Saara é deserto, mas um dia já foi uma floresta. Quem sabe, de repente, na Amazônia também foi a mesma coisa e hoje está coberto de árvore, por exemplo, alguma coisa. A natureza muda. A natureza muda aos poucos, mas quando muda é drástico. As coisas que acontecem. Demora para acontecer, mas quando acontece, o ser humano não presta atenção. Ah, igual, por exemplo, daqui a algum tempo, né, tem aquele negócio lá da Falha de San Andrés, né, que é uma das falhas geográficas mais perto do ser humano, né, que tem lá nos Estados Unidos. Tem alguns geólogos que acreditam em que, de repente, os Estados Unidos vai ser dividido, né, que ele vai dividir, não lembro se é a Califórnia, qual é o estado que fica. Ele vai, se tiver algum terremoto muito forte, ou sei lá, se o vulcão de Yellowstone explodir, pode ser que essa parte divide o continente. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.